sei que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à emissão Lusitana Paixão. Estão em companhia da Carla até às 20h30. Como sempre, podem ligar para as suas dedicatórias ao 02 38 43 48 00. E então vamos à música com o Jorge Ferreira, Vagabundo pelo Nosso Amor, a Maria Lisboa com Mau Mau Maria e o Vitor Rodrigues com Agarradinho. Até já para o tempo deste fim de semana. Carinhos tão loucos e abraços quentes tenho dessa donzela. Tenho beijos doces que não canso provar dessa boca tão bela. És meu repouso, meu tudo na vida, minha paixão. Meu porto de abrigo, sem ti só consigo viver solidão. Sou vagabundo, ter cor. Tenho um coração muito apaixonado e acolhedor. povo todo já dança no balerico. É tradição esta canção e todo mundo já escolheu o seu par. Vamos dançar até cansar. E quero ver toda a malta a curtir, com as mãos no ar, com os pés no chão. Vamos saltar até o amanhecer. Vamos dançar até o sol a romper. O povo todo vai dançando agarradinho, sempre curtindo, sempre curtindo. O povo todo vai dançando outra vez a este som bem português. O povo todo já dança no balerico. É tradição esta canção e todo mundo já escolheu o seu par. Vamos dançar até cansar. E quero ver toda a malta a curtir, com as mãos no ar, com os pés no chão. Vamos saltar até o amanhecer. Vamos dançar até o sol a romper. O povo todo vai dançando agarradinho, sempre curtindo, sempre curtindo. O povo todo vai dançando outra vez a este som bem português. E quero ver toda a malta a curtir, com as mãos no ar, os pés no chão. Vamos saltar até o amanhecer. Vamos dançar até o sol a romper. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Estão à escuta da emissão Lusitana Paixão, estão em companhia da Carla e agora vamos ao tempo deste fim de semana em Orleans. Então parece que as semanas vão andando e estou sempre a dizer o mesmo tempo aqui, fraquinho, em Orleans. Peço desculpa, se eu pudesse mandava bissol em cheio para todos os dias. Então este fim de semana vai ser nuvens para amanhã com 8 de manhã e até 12 de tarde e para domingo dom chuva com 3 de manhã e até 11 de tarde. Segunda-feira também será chuva com menos 2 de manhã e até 9 de tarde e depois para o final da semana normalmente vamos ter sol, quem dera para nos fazer bem aqui ao moral, porque está um bocadinho embaixo, não é? E então, se fôssemos dar uma volta para os lados de Nazaré, também este fim de semana vão dar fraco tempo, só que têm as temperaturas mais altas do que nós, com 11 de manhã e até 15 de tarde, mas o resto da semana lá é sol em cheio, com 8 de manhã e até 18 de tarde. Que bom seria ter o mesmo tempo aqui.

corações. Um é o teu carinho, dois é minha paixão, três é este desejo de te dar meu coração. Um, dois, três, amor, tenho três razões. Um, dois, três, para unir nossos corações. Um é o teu carinho, dois é minha paixão, três é este desejo de te dar meu coração. Samedi 16 février, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant. Le dîner fado de la Saint-Valentin aux chandelles, au son du groupe De Schwab. Silencio, quinte sufate. Au menu, douceur salée portugaise, suivi d'un bacalhau morue à chef. Ou bien, prego no prato, steak frites à la portugaise. Fromage, dessert et café sont inclus pour 25 euros. À partir de 22h, bal animé par le groupe Energia pour danser et brailler jusqu'au petit matin pour 7 euros. Réservez vite au 06 87 97 35 33 ou sur place au 266 rue du Faubourg-Bagné à Fleury-les-Aubrais ou encore en ligne via le site de Radio Arc-en-Ciel, radio-arc-en-ciel.fr. Venez nombreux fêter l'amour aux couleurs de Radio Arc-en-Ciel. Le 16 février, à la salle de Montition, à Saint-Jean-le-Blanc, venons todos apoiar na nossa rádio, cantar, dançar e festejar o amor com a Radio Arc-en-Ciel. Acabar de ouvir o anúncio para o nosso grande baile do 16 de fevereiro e então temos alguns, mas pouquinhos lugares, por isso se quiserem reservar podem ligar para a rádio ao 02 38 43 50 09, repito 02 38 43 50 09, ou então pode ligar também para o 06 87 97 35 33, repito 06 87 97 35 33. Também podem ir ao site da radioarconciel.fr para reservar, ou então se quiserem virem até aqui à rádio 266 Rua do Faubourg-Bagné em Fleury-les-Aubrais, também podem reservar aqui mesmo na rádio. Vou dizer então isto em francês para os nossos amigos franceses que quiserem vir ao nosso baile. Donc, chers auditeurs, comme vous le savez, Radio Arc-en-Ciel organise un grand bal le 16 février, à partir de 19h30 pour le repas. C'est un dîner fado aux chandelles avec des fado. Le bal sera ensuite animé par le groupe Energia à partir de 22h. Pour le repas, nous avons des douceurs salées en apéritif, de la morue ou un steak portugais frites, fromage, salade et en dessert, crêpes

sai da pista. A moda está a pegar, não há quem desista. Quiero que olvides tus problemas con este baile. Venga, venga, venga. mano arriba. Para ver a México, levanta la mano arriba. Puerto Rico, levanta la mano arriba. Para los latinos, levanto la mano arriba. La fiesta empieza, todo el mundo baila. Y tú al medio mueves y tu cintura. La mano arriba, alcanzar la luna. Você é tua sombra, agora até ao fim. E nunca mais vou estar longe um segundo do teu coração. Meu amor, jamais te vais embora do fundo de mim. E mesmo que vás, eu vou te procurar nas asas da paixão. Então estão à escuta da emissão Lusitana Paixão e tenho aqui mais uma dedicatória. É da parte do Sr. António Lourenço para o Sr. Manuel Lourenço, mas também para os seus todos os amigos de Orleans. Pediu-me uma música de Zé Amaro, então vou pôr o Zé Amaro com Não Sou Maluco já a seguir esta música da Susana, que é o Faço Tudo por Amor. Obrigado ao Sr. António Lourenço por ter ligado e por ser fiel à Rádio Arc-en-Ciel. Se quiserem ligar para as suas dedicatórias, também podem fazer ao 02 38 43 48 00. Repito, 02 38 43 48 00. Até já. Desenvolver. E mesmo que vás, eu vou te descobrir até na escuridão. Sou assim, e quando quero alguém de tudo sou capaz. Sigo o amor que amo e entre guerra e paz. Hei de fazer com que ele volte às minhas mãos. Por amor, eu faço mais que tudo nesta vida. Por amor. Por amor, eu faço mais que tudo nesta vida. E dou-me de corpo e alma perdida. Até o que não tenho às vezes já sabes como eu sou. Por amor, eu faço mais que tudo nesta vida. E dou-me de corpo e alma perdida. Até o que não tenho às vezes dou. Por amor, o meu coração vence o pensamento. Preenchendo-me de mim nesse momento. Agora tu já sabes como eu sou.

artista modelo internacional. Vai pra noitada e tudo para quando dança. Seu iPhone não se cansa de mensagens a chegar. És nota 10, és number one. Primeira dama dentro e fora do teu ser. És nota 10, the only one. Quando chega para dançar, menina, top, top, top, top, top. Eu sou escravo do seu top, desde que fui o seu par. Ela é fatal, e tal, e tal. Menina, top, top, top, é demais. Ela é fatal, e tal, e tal. Menina, top, top, top, é demais. More pressure, number one. Fatal attraction, she got me strong. Victoria's Secret, I'm playing my tongue. I'm words like smoke in my lungs. The way she dances when Sergio's song. Feeling lucky like a son of a gun. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. E tal, e tal. Menina top, top, top. É demais. Ela é fatal. E tal, e tal. Menina top, top, top. É demais. Damn, girl. Yeah. Estão à escuta da emissão Lusitana Paixão. Temos ainda meia hora de programa em vossa companhia. Espero que estão a gostar da música. E agora queria falar de La Passerelle em Fleury-les-Aubrais. Com certeza que conhecem, que já foram lá pelo menos uma vez. É um sítio onde há vários espetáculos. E amanhã, sábado 9 de fevereiro, às 15 horas, há um espetáculo que se chama Le Pays Tout en Carton. É um espetáculo aberto a partir de 3 anos, que então dá para levar as suas crianças nesse dia que começam as férias. Em Orleans vai haver férias agora para as crianças a partir de amanhã até 15 dias. E então a história é essa e vou falá-la em francês. Margot vient de déménager dans sa nouvelle maison, mais le sommeil tarde à venir. Alors qu'elle s'apprête à rejoindre son lit au milieu de dizaines de cartons encore remplis d'affaires, elle entend une voix très étrange. Elle serre son doudou très fort contre elle, tout en cherchant d'où vient cette drôle de voix. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance, pardon, de Cartoon, un mystérieux carton plein de bords, plein de malice. Tous deux embarquent à bord d'un cavion, direction les planètes de la galaxie et les étoiles. Un joli voyage en perspective qui mènera peut-être Margot au pays des songes. Então, isto é amanhã, na passerelle em Fleury-les-Aubrais, a partir das 15 horas. Às 15, nem é a partir, têm que estar às horas. E é Le Pays Tout en Carton. Então ainda têm meia hora para mandar as suas dedicatórias ao 02-38-43-00. E enganei-me de número, é o 02-38-43-48-00. Até já, têm mais meia hora. Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, z Vamos falar um bocadinho do programa da rádio este fim de semana nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Então, a seguir à minha emissão, vão ficar com Albino e a emissão Maverica. E amanhã, a partir das 9 horas até às 11 horas, estarão com a Cristina com a emissão Portugal no Coração. A seguir será o Sébastien e o Nicolas com Arc Music Info. Isto é das 11 às 14. Das 14 às 16 é a Sabrina com les Samedi Latino. Mas amanhã não estará, mas terá a boa música e a boa disposição que está de costume na emissão da Sabrina. Depois terão le Petit Bal du Samedi Soir com Michel. Isto é das 16 até às 18. E das 18 às 20 é as Porta Ouverte ao Sport com José Argemiro e o Bruno. E das 20 às 22, o Orient Show com Karim. Deixamos com a RDP até amanhã. E das 8 às 10 será o Cantar do Galo com o António Mathieu. A seguir, o telefone sonne para as dedicatórias do domingo com o Jérôme, Lionel, Kátia e o Alex. E a seguir, o Michel com l'accordéon de nos régions. E depois, toda a tarde, a RDP Sport. Que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só janjão quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu se não tenho o teu carinho? E o que faço eu se não tenho o teu beijinho? Faço eu, se não tenho aonde eu te encontrar. E o que faço eu, se não tenho aonde reclamar? Me diz porquê, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, que princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Oh, oh, oh. Juro eu não mereço, baby. Não, eu não. Eu juro não entendo, baby. Parece coisa de outro mundo, sweet. E se for voodoo, quebra esse feitiço, eu quero a minha boo. Porque eu amo, oh, amo demais essa mulher. E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que faço eu, se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu, se não tenho aonde eu te encontrar? E o que faço eu, diz-me aonde reclamar? Mas diz porquê, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço. Método de descarte, vi. Sou deste jajão. Like é calanga, nem honesta não. Muito menos franca. Que tamanho hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama, matéria, não, não.

capacidade de viver por mim sem você. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Está pensando que eu sou seu cavalinho. E eu vou dizendo assim: vai, vai no cavalinho, vai. Tenho aqui mais uma dedicatória e penso que será a última desta emissão. O nosso amigo animador Bruno ligou para a rádio para me dedicar uma música, principalmente para mim. Então, obrigada, Bruno. Escolhi a música do Nuno Portugal, que é Vai no Cavalinho. Poderão ouvir o Bruno nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel amanhã, das 18 às 20, para a emissão Porto Verto Sport. E estará com o José Argemiro. Obrigada, Bruno. No Portugal, não sai do galope. No potop, no potop, no potop, no potop. Vem cavalgar, vem. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Está pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. No Portugal, não sai do galope. No potó, no potó, no potó, no potó. Segura a gatinha, não sai. Na palmadinha não, na palmadinha não. Na palmadinha, quem dá palmada sou eu. Na palmadinha não, na palmadinha não. Na palmadinha, quem dá palmada sou eu. Vai, vai no cavalinho, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai. Vai no cavalinho, vai. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Está pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai. É no potó, no potó, no potó, no potó. No Portugal, não sai do galope. No potó, no potó. Segura a gatinha, não sai. Na palmadinha não, na palmadinha não. Na palmadinha, quem dá palmada sou eu. Na palmadinha não, na palmadinha não. Na palmadinha, quem dá palmada sou eu. Vai, vai no cavalinho, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai. Vai no cavalinho, vai. Então já chegamos ao final da nossa emissão Lusitana Paixão. Agradeço a todos por estar aqui comigo todas as sextas-feiras das 19 às 20h30. Espero que gostaram da boa música e de boa disposição. Desejo a todos uma boa noite, um bom fim de semana, uma boa semana e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vem tocar na minha pele, provar do meu sabor. Esse teu olhar tão quente faz-me enlouquecer. Quero amar-te, eu estou louco de prazer. Quero ser alma latina e paixão. Vem sentir o meu bater do coração. Dança e faz-me renascer. Dança, vem me envolver. Esta noite

na balada, que é madrugada. Por isso anda comigo, por favor. Vou na balada, do tudo ou nada. Mas só se for contigo, meu amor. Vamos pra tudo, vamos pra já. Quero fazer aí como o brasileiro faz. Vamos pra tudo, vamos pra já. Quero fazer aí como o brasileiro faz toda a noite. Chuchu já, chuchu já. Chuchu já, chuchu já. Chuchu différente. 100% différente. Pour votre plaisir.